76740, sala 41, no livro à direita, livre 1, no 219. 29 a livrar. Doutor 3191? 3191, transponder 5142. 5142, graças. Tá pronto, puxa. Através de Salvador, solicita descer para 2.500 pés e vai manter-se sobre o litoral o mais tempo dela. Ok, está autorizado 2.500 pés, 1.021 ajuste. Qual a prova que vai prosseguir agora para interceptar o litoral? Para a proa 250 para interceptar o litoral. Ok, Cente, está livre descido até 2.500, informe atingindo o Mike Eco Delta. Cente, vai reportando atingindo 2.500 pés, agora proa 250. Paulo Salvador, Lima Serra, situacionado, chamando para o táxi. Confirma. O Lima Serra Bito já está adicionado, chamando para o táxi. Gente, tentar estar autorizado, vai decolar da Delta? Pode ser. Gente, uniforme Lima Serra Bito, ele tem um via quilo, cruza Alfa, Delta, na Delta chama Torre 1 no 8 e 2. 1. 021, Não compreendeu o direito, cara. Gente, o senhor vai taxiar, livrando o pátio 3 via taxiway quilo, e após vai prosseguir para Delta. É em frente, táxi. Ok. Via quilo, decolando da Delta. Confirmando, a Delta fica no meio da pista, fica a metade da pista. O senhor tem condições de decolar de lá? Imagina. Sim. No ponto de espera da 1-0, chamada na torre, 1-1-8-3. Sim. Salvador, boa tarde, bom dia. 1-1, papai de Paulo Lima Serra Vita, no ponto de espera da Delta. Copiado, Lima Serra Vita, apenas para confirmar, o senhor tem conhecimento do corredor forte? Afirmativo, senhora. Autorizado, alinhar e decolar a partida Delta, o vento 1 no 40 graus, 1 no 2 nós, Lima, Serra, Vitor. Autorizado na 10, Lima Sérgio. Ele está tentando lhe chamar e você sobremodular. Até onde eu sei, ele está mantendo 500 pés sobre o terreno. Eu vou confirmar com ele aqui. Lima Delta Lima, é o Mike do Delta? Batiu, mas você decolou de onde? Comandor, o Lima Delta Lima, decolado do Cardeal da Silva, se não me engano, está mantendo 500 pés acima do litoral e vai tentar um contato mais à frente. Ok, grato aí pela ponte, Mike Delta. Sim, Matheus, o Lima Delta Lima, o Salvador está ciente do seu carro. Paulo Lima Serra Vista. Lima Sierra Vitor decolou às 47, chama o controle, frequência 1208. 1208 para o Lima Sierra Vitor. Tá 3191 está pronto para posicionamento. 3191 está autorizado, chama táxi. Ah, autorizado, posicionamento, chama o táxi, tá 3191. Lima Sierra Vitor, suba para o 095 direto à localidade. Gente, autorizado 095 para o Lima Sierra Vitor. O possível operador de finger para o TAN 3. O navio? Entendi, vou coordenar. Obrigado. Ainda 1-7, o vento 1-4-0 graus, 1-2-9, após decolagem, curva à direita e previamente autorizado o cruzamento da final da 1-0. Ok, o TAM no portão 62 informa que foi coordenado com o infraero aqui, o operador de finger, e solicito que faça um reporte aí, caso seja possível, devido a essa demora que está ocorrendo sempre aí, relacionada ao operador de finger, ok? Agradeço, acabou de chegar correndo aqui, já liberou o finger, já estamos iniciando o pushback. Olha o nosso finger. Bom para vocês. Olha, bom, bom. Bravo Kilo Whisky, que decolou as 4-9, curva na direita, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte girando base para a final. E apenas para a coordenação, prossegue com o toque arremetida na 1-7. Na 1-0 não será possível, nós temos decolagem já coordenado com o solo, ok? Então o circuito de tráfego da 1-7, o Bravo Kilo Whisky reporte dando base para a final. Salvador, está 3895, pushback, acionamento no 3. 3895 no 03, estou ciente, mantém esse fúria agora. Mantendo, seu guardando. Lima, Sierra, Vitor, controle. Prossiga, controle ao Vitor. Confirme a radial distância dessa localidade, Sierra Novembro, Kilo Bravo. Não tenho condição de oferecer a radial, senhor. Eu estou em proa direta para a Sierra Novembro, Kilo Bravo. A rota é aproximadamente 60, 75 graus, senhor. Massiva, após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter o Victor Mike Quebec. Paulo, teria uma previsão para o TAN 3895? Afirmativo. Eu tenho o tráfego da companhia que já iniciou o push no 06. Assim que ele iniciar o táxi e liberar a retaguarda, eu vou autorizar o TAN. A transmissão foi muito baixa, eu não consegui copiar. Então 3191 para o táxi com 181, 3025, Guarulhos. 3191 táxi, parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 190, torre 186, altímetro na 020. 118 para a torre, então 3191. Da 389503, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, puxa esse ano a chama táxi. Após a passagem da aeronave da retaguarda, tá livre, o push back vai chamar táxi. Salve Salvador, bom dia, web 728. 75728, Recife autorizado, 350, perisco 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, acena 5151. Vou virar novamente à direita para mais um circuito para 107, o Bravo Kilo Whisky, reposte na zona final da 10. 728, correto, chama o pushback acionamento. O Bravo Kilo Whisky copiou? Bravo Kilo Whisky como recebe? Bravo Kilo Whisky a torre? Ok, autorizado girar à direita, só segue o cruzamento da final da 10, Bravo Kilo Whisky, reposta cruzar na final. Ok, sim. Zona 777, vento 140 graus, 11 nós, livre decolagem 10. Iniciando a decolagem 777, sente o tráfego. Salvador, muito bom dia, TAN 3191. Victor Mike Quebec, vento 140 graus, 1 nós, livre decolagem 107. Olá, 191, bom dia, Lima, tem 190. Lima, tem 190, tá 3191. Decolou 56, chama o controle 1208. 208, chama o controle 1777. Sapatão Vitor Mike Quebec, decolou ao 57, controle 1208. 1208, grato, até a volta, Quebec. 5486 de posse da Quebec, pronto para cópia para Lençóis, quando disponível? Nosso calço eu obti aos 30, se puder informar a subida prevista, agradeceria. 5486, ainda não tenho o plano do senhor, pode confirmar seu destino? Lençóis. Lençóis é Momo direto. A OBT Express 1530 deve estar aparecendo no meu sistema assim que aparecer o chão. Você podia confirmar a subida? É Momo. Momo, sim. Grau 1 ou 2, nós. Autorizado, sua carga, pequeno almoçante. Gente, pouso em Salvador, confirme. 3191, vento 150 graus, 12 nós, livre decolagem, 10. Livre decolagem, pista 10, tá 3191. Para Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantenha meu pés, corredor axé, reporte através de Fora da Barra. Meu pés na axé, reporte Fora da Barra, Quebec. Uma Delta Lima, tá acionado algum código transponder, confirme. Sione 0122, Delta Lima. Forme 10 milhas aí do aeródromo. Para o táxi 3895, POB 164, Galeão 350. Qual alternativa? Galeão. Para 2500 pés, chame controle Léo, frequência 1201. Para 3191, decolou 59, controle 1208. 1208, para 3191. Salvador, muito bom dia, TAN 3191, saída da EL, transição lida. 3191, sube e mantenha 340, saída da EL, vigilância radar. Ação 340, TAN 3191. Torre Salvador, TAN 3895, próximo ponto 100, pronto. 191, se pode mandar presente da EL. Mantenha o perfil da saída, TAN 3191. Mantenha o perfil, TAN 3191. Fala, TAC TRAP 728, 135 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterna Salvador. Táxi PAT 1, Índia Alfa, pós 8010, torre 186, altímetro 0020. PAT 20 Alfa, entrada para 2265728, 1020. 95 autorizado, decolagem pista 10, vento de 140 graus, uma noite. Tá, livre decolagem, pista 10, 138, 95, iniciando. Reporte na final no 7. Precisa 10 graus à direita para o TAN 3191. Autorizado, toque remetida, pistola 7, 140 graus, 1 a 12 nós. Sai da direita, informe o término do desvio, TAN 3191. Informe o TAN 3191. Através do farol da barra, Vitor. Tomar em Quebec, frequência livre para coordenação. Dois zero oito, boa tarde. Sul Salvador, TAN 3895, decolado, passando 2.400. 3895, saída da El, submantenha 340, vigilância radar. 340, seria possível voar na proa de da El? Mantenha o perfil da saída, TAN 3895. Vai manter, 3895. Está voltando aqui a rota, TAN 3191. Gente, vou ir da El, TAN 3191. Direto da El, TAN 3191. Vou no 777, passar 170, chame o centro em 1251, alterno 3325. 251, 3325, chama o centro, vou no 777. De web, 140, 112. Pode autorizar o web, 728. Agora está 3216, bom dia, cruza 170 para 150, gente da Quebec. 3216, chegada a Mari, desse manter 3000, ajuste 1020, vigilância radar. 1020 para 3000 na Mari, o TAN 3216. Mantenha a proa, aguarda a curva. Sobre 5728 ao 05 no 208. 208, obrigado. Bom dia dos pais aí. Tudo bem. Salvador da Bahia, 5728, decolou, tá na Puca. Quando possível, direto a Aracaju, direto Jambo. Feri, pode ser a esquerda também. Circuito padrão no 7, pela esquerda. do 44 metro para Copa. Agora a gente vai ter que para Iguaçu. 463, Solizé Miguel, 200, 21, me fala da Montete, 1-0, curva direita, Tael Leda, pode direto. Controle número 08, aciona 5157. Autorizado já, 200, 21, Isabel, escuta direita, para Iguaçu. 208, o controle 5175 azul 44. Transponder 5157. Cruzamento I base 17, reporte na final, Bravo Kilo Whisky. Sigo 5220 na escuta. Chamei o 5486 da trip. Positivo, 5486, prossiga. Tá pronto pra cópia? Afirmo. Trip 5486, autorizado Lençóis, 200 direto, decola da 1-0, curva esquerda, na Momo, controle 1208, aciona 5164. Pio, 200 para Lençóis, subida é a Momo, o transponder é 5164, decola com curva esquerda. O controle é 120.80, chama pushback acionamento. Ok, 120.80, chamarei para o push o trip. Solo, web 6741, na 10, City Quebec, autorização, copia. Agora o centro Recife, 1251, alternando 13325. Controle 1208, aciona 5170. Cabo autorizado Guarulhos, 340 pela Santa Zulu, 1610 com curva direita da Elveda Bridge, 120.8, 5170. Essas quatro no correto, chama para o chuveiro acionamento. Chama para o acionamento, velho. Informe Lima, Serra Vita, quando possível, informe seu estimado para pouso. É, informará. Autorizado o toque arremetido no 7, vento de 1-40 com 1-12, Bravo Kilo Whisky. Controle Salvador, Lima Serra Vita informa 1740 para pouso em Campina Grande. 40, copiado, Lima Serra Vita. 4601, autorizado, chama táxi. Chama lá para o táxi, 4601.